música que toca você. Se você vier pro que deve é comigo, eu lhe prometo sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, e se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, oh, oh. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo, se você vier pro que der e vier comigo. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, e nesse dia branco, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Muito bem, meus amores, tá aí música linda de Osvaldo, aliás, Geraldo Azevedo, linda demais, Dia Branco, música boa. Lembro que uma vez dessas, meu amigo Abreu Red Bull pediu essa música. Valeu, Abreuzão, aquele abraço pra você, meu querido, paz e saúde. Deixa eu estender o abraço pra Nath, ouvindo e curtindo a nossa programação com suas lindas garotas. Valeu, Jojo, valeu, Maricota Gigi, obrigado pelo carinho sempre de toda noite, tá certo? Trio, trio Parada Dura, Nath, Jojo e Maricota. Ainda tem meu amigo Abreu Red Bull aí jogando na esquerda. Valeu, Abreuzão, aquele abraço, querido. Que música linda, cara. Agora são 9:13, adoro o número 13. E tem algo referente a esse número 13 com Bob. Ó, deixa eu avisar pra você, tava falando aqui com meu amigo Osvaldo, lá do Campo Grande, município de Timon. Cara, tá preparando uma festa, um show, um evento maravilhoso. Até porque será a inauguração do Clube do Osvaldo e Família. Então, dia 28 de setembro, todos os caminhos nos levam aí para o Campo Grande, município de Timó, no Maranhão. À tarde haverá partida de futebol, mulheres contra mulheres, homens contra os homens, e à noite, meu amigo, não tem ninguém contra ninguém, é todo mundo a favor, porque a galera de Nazaré do Bruno tá vindo com peso, Gameleira, enfim, os povoados aí pertinho, tá certo? Aí do Campo Grande, tá todo mundo esperando esse grande show, esse grande evento. Dia 28 de setembro, anote na sua agenda, coloque na porta da geladeira, porque vai ser sucesso. Bob Robson e PH do Forró juntos pela primeira vez nessa mega inauguração do Clube do Oswaldo, aí no Campo Grande, município de Timonuma. Vou chegar cedo, hein, Oswaldo? Segura a onda! Beijo, Daiane. Obrigado pelo seu carinho de toda noite. Bora, Teresina! Aqui, meu amigo, é muito som! Falei pra você que dia 4 de agosto nós estamos em Capitão de Campos, tá certo? No dia 11 de agosto, Dia dos Pais, estaremos aí no Clube das Alpes a partir das 10 da manhã com Beijo do Vampiro e Mocegão das Teclas. Bob Robson juntos pela primeira vez. Muito forró, tá certo? Muito shot, muito brega e muito reggae no comando de Bob. Vai ser legal, galera. 11 de agosto, Dia dos Papais. Aí, de hoje a um mês, 16 de agosto, tá certo? Contagem regressiva aí pro nosso grande show em homenagem a Teresina. É o aniversário de Teresina. Será no Espaço Cultural Ar Livre e você é nosso convidado. Traga seus amigos, traga sua galera, chegue junto porque o show vai ser lindo. Bob Robson canta, Mr. Gregory Isaacs e Jacob Miller. Entrada franca. Só será cobrado o cover artístico no valor de R$12. Então chega junto, leva a galera, porque vai ser tudo de bom. Isso dia 16 de agosto, porque dia 26 a gente vai estar, sabe onde? Pedro Laurentino. Ah, meu amigo, não, deixa eu recapitular tudo. Pedro Laurentino é agora, dia 26 de julho, tá certo? 26 de julho. Pedro Laurentino que nos aguarde, tá bom? Então vai ser tudo de bom. Dia 21 de julho, atenção galera, será Tere Roots, lá no Terapia, Zona Leste de Teresina, agora vai ser tudo de bom. Dia 21 de julho, logo após o show do lançamento do Circuito Nacional de Reggae, que será no dia 20, ali no Osório Júnior, aí dia 21, domingo, a partir das 4 da tarde, é nossa vez, aí no Tere Roots. Pela primeira vez, apresenta Bob Robson a partir das 4 da tarde. O clima lá é lindo, é família, é amigos, é galera boa. Chega junto porque o reggae vai rolar solto. O primeiro Tere Roots de Teresina será no Terapia, Zona Leste de Teresina. E você não vai ficar de fora. Rosa do FM, programa da noite. Programa da noite. Da noite. Toda de som. mesmo chamo a sua atenção. Aposto que pode dar certo esse romance aberto dentro de mim. Você nem imagina que eu te mudaria toda de som. Luz da ribalta, te quero no palco. Ser fã número ali no cacarejo, jogando beijo. Entrar em cena, faz seu número, faz meu gênero ser seu fã. A noite mais charmosa do FM. Programa da noite. Programa da noite. Da noite. Gilberto Gil, meu brother, um dos grandes ídolos da música popular brasileira, baixando aqui no nosso programa com Andar com Fé, um hit que arrebentou, cara. Guilherme Arantes, fã número um, essa música é a minha preferida, adoro essa música, tá certo? Aliás, adoro as músicas aí do Guilherme Arantes, todas são hino, isso é maravilhoso saber, tá certo? Que a gente tem a possibilidade de tocar os nossos grandes ídolos. Você lembra dessa? Marco Sabino, Reluz. É, deixa eu mandar um beijo pra Aninha. Ela tá curtindo a gente, tá meio triste, tá certo? Porque o Bola 7, um dos cachorros, tá certo? Dela está meio dodói. Meio não, está dodói. Mas assim mesmo ela tá cuidando com todo carinho, tá certo? Não deixou fazer eutanase, que é uma crueldade, né? Com qualquer que seja o animal. Isso realmente nos deixa muito triste. Mas quando a gente tem um cãozinho, quando a gente tem, tá certo, algo que a gente gosta, que a gente ama de verdade, a gente quer estar ali pertinho, tá certo, mesmo que esteja dodói, né, já nos últimos dias, a gente quer que ele encerre esses dias ali do nosso lado. Então, Aninha, muita força pra você, a gente sabe que você adora seus cãezinhos, seus cachorros, tá certo, e quando a gente se desapega de um, tá certo, por vontade divina, a gente fica triste, mas com certeza Deus está sempre presente em todas as coisas. Valeu, Aninha, um beijo pra você, tá certo? Abraço pro Bola 7, vida longa mais ainda pro Bola, mesmo que já esteja, tá certo, assim, meio que dodói, meio cansado, aquela coisa toda, mas onde há vida, há esperança. Valeu, Aninha, beijo! Brilha no céu de novo uma estrela. Muito legal, aproveitar e mandar um beijo pra Bita, na zona rural de Teresina. Valeu, Bita, beijo pra você. A Nayana também tá curtindo a gente, a Tainá e o Gilson, todos aí pertinho de Davi Caldas, pertinho de União, aí Lagoa do Governo, alô Lagoa, aquele abraço pra você e também o Centro do Governo com a Vanja. Alô Vanja, um beijo, obrigado por esse carinho maravilhoso, sempre aí na sintonia máxima do nosso programa. Quer uma notícia legal? Quer uma notícia boa? Ah, deixa eu falar aqui uma notícia legal pra você. Isso é bom demais saber, tá certo, que as notícias boas chegam assim de encontro a você que torce muito pelo sucesso, pelos shows de Bob Robson. Olha só, estava falando ontem dos festejos de São Domingos, a minha terra natal, onde eu nasci, me criei, infância maravilhosa. E o ano passado a gente fez um show de gente grande, foi muito lindo o show do dia 7, nós fizemos dia 7, tá certo? De agosto, aí no São Domingos. Ah, tá tudo confirmado, tô passando aqui pra dizer pra galera, tá certo? Aí de São Domingos, Bela Vista, Mata Pasto, Boa Hora, Santa Helena, São Vicente, enfim, a galera que adora o show do Bob Robson e que são frequentadores aí dos festejos de São Domingo, que começa agora dia 30 até o dia 8, tá confirmado a presença de Bob Robson em um dos dias dos festejos, tá certo? Próxima semana a gente chega avisando quais são as atrações aí das noites de novenas, de eventos, de shows aí de São Domingos e incluindo já a data de Bob Robson. Mas tá tudo certo, falta só alguns detalhes, a gente acertar a data da ida aí do show de Bob Robson este ano nos festejos de São Domingos. Valeu, Joel, um abraço pra você. Valeu, Maricô, um abraço pra você, muita paz, saúde. Tá certo? Toda a galera aí da família Crescense, da família Tutu, enfim, essa galera que com certeza leva esse festejo aí com afinco, com muito carinho e com muito amor. Você lembra dessa, Dona Vera? Boa noite. Caminhos na bondade, milhões de espinhos na verdade, a mesma escravidão. Olha o preto e o branco, aflitos, e o bagaço de cana, no litro. Faz a farra, vem chicote na feira, chibata, se ligou capoeira. O futuro a Deus pertence no escuro. Reza uma prece que a verdade se desconhece quem mais erra, mas se enche de ação. Olha o preto e o branco. E o bagaço de cana no litro. Faz a barra, vem chicote na feira, chibata, raiz e limão capoeira. Escapará. Faz a barra. Você que está dirigindo o carro agora, que tal parar um pouco? Parar com a violência no trânsito. Parar com as mortes de nossos jovens e crianças, vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Parar de dirigir em alta velocidade. Parar de dirigir depois de beber. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Apoio Rádio Assembleia. Campeonato Brasileiro da Série D. O Autos classificado antecipadamente volta a campo neste domingo, 16h, no Lindolfo Monteiro. E vai encarar o motivado Cametá. 16h, domingo, no Lindolfo Monteiro. Autos e Cametá do Pará. E você vai acompanhar o jogo aqui na Rádio Assembleia 98,3. E o River vai ao Pará jogar contra o Águia em Marabá. O Fluminense em São Luís vai em busca de classificação contra o Maranhão. A rodada você acompanha toda ela na FM Assembleia, a Rádio da Cidadania Piauiense. Se o seu caso é beber, o problema é seu. Se o seu caso é parar de beber, o problema é nosso. Reuniões de segunda a domingo. Alcoólicos Anônimos. Telefone para contato 86-3221-8112. Apoio Rádio Assembleia. Não é de hoje que as diferenças existem e elas devem ser respeitadas. Conviver em sociedade consiste em saber lidar com a individualidade de cada um. As minorias são muitas vezes postas de lado na sociedade. Os negros, as mulheres, a comunidade LGBT, por serem discriminados devido à sua diversidade. Cada um tem suas características físicas, psicológicas, sociais e culturais próprias. Portanto, distintas uns dos outros. O combate a todas as formas de discriminação deve começar por nós mesmos, tratando todas as pessoas de forma justa. Exercite a cidadania. Respeite as diferenças. Apoio Assembleia FM 98,3. FM Assembleia, a rádio da cidadania piauiense. A partir de agora, a dobradinha da noite. A dobradinha do programa da noite. Vambora, Teresina! Vambora, Timão, Piauí, Maranhão, Brasil! Tamo de volta ao vivo! Agora são 9:34, segundo quadro da noite, a dobradinha da noite já entrou no seu cardápio! É, compadre, brincadeira não! Ninguém vai pra cama, ninguém vai pra mesa sem antes ouvir a programação especial da noite. 24 horas no ar pra você, começa muito cedo com ele, Castelo Branco, e a locução só para às 10:30 com Bob Robson. Mesmo assim, as músicas continuam 24 horas no ar para você. Muito bem, Teresina, vambora. Deixa eu mandar um abraço aqui às 9:35. Deixa eu mandar um abraço aqui para ela, tá certo? Que é diretora, que é professora, enfim, é uma enciclopédia ambulante, exatamente. Laureni Matos, um beijo para você, tá certo? Ela é uma dessas mulheres inquietas que está sempre buscando os seus objetivos, está sempre buscando, tá certo, algo especial pro coletivo. Isso é importante demais. Pensa nas pessoas e isso é importante. Ela espalha o seu saber, ela espalha a sua sabedoria para o coletivo, porque assim se torna um mundo melhor quando as pessoas são muito mais bem informadas. Valeu, Laureni, um beijo pra você, obrigado pelo seu carinho, querida. Vambora, Teresina, que legal saber que você tá na sintonia máxima do programa, ao vivaço pra você. Agora sim, a música que toca você já lá no comecinho, agora a dobradinha da noite, isso é maravilhoso. Muito bem, olha só a sequência de shows de Bob Robson. Dia 20 agora é o Espaço Cultural Osório Júnior, ali no Clube dos Diários. É o Circuito Nacional de Reggae que vai trazer direto de São Luís o sucesso da banda. É, compadre, raiz tribal, é muita pancada de reggae. Roots pra você. Teresina tem Bob Robson, Alma Roots, os melhores DJs da cidade e as meninas que vão encantar no grupo de reggae de Timon, que vão dançar absurdo. É, além, ainda tem as meninas lideradas aí pela Jéssica Reis, tocando no vinil, vai ser muito legal, além das outras atrações. Peso pesado confirmado. 20h, já tem galera por lá, chegue junto, vai ser pancada. 20 de julho. Agora no dia 21, é domingo, depois do show aí do Espaço Cultural, é a vez aí do Terapia apresentar pela primeira vez o Tere Roots. É, compadre, com Bob Robson a partir das 16h. O local lá é lindo, arborizado, cheio de jardim, tá certo? A comida é maravilhosa, a bebida é muito bacana e as pessoas são muito lindas. Então chegue lá, porque vai ser a primeira vez da apresentação de Bob Robson no Terapia. Aí trazendo pra você o Tere Roots. Vai ser pancada, moleque. Anota aí, dia 21. Porque no dia 26 a gente viaja até a cidade de Pedro Laurentino. Alô, DJ Cambota. Estamos chegando aí com muito reggae na praça central da cidade de Pedro Laurentino mais uma vez. É, compadre, estamos voltando com o nosso reggae bom de cada dia mais uma vez a Pedro Laurentino, no sul do estado. 4 de agosto a gente vai pro norte do estado levando o nosso reggae aí para Capitão de Campos, mais precisamente pro Poço do Governo, que é um bairro da cidade de Capitão de Campos, tá certo? Pro aniversário do Marcos Pedra, vai ser muito massa e a galera tá pavorosa esperando esse show mais uma vez na cidade. Isso é maravilhoso. A gente ir e depois voltar a pedido da galera é sinal de que a galera amou o show, Luizão. Isso é dia 4, porque no dia 11 o show é nas Alpes. Dona Maria Dó, horas, Alpe, tá certo? Vai ser a festa dos papais. Leve seu pai, leve sua mãe, leve seus irmãos, a família inteira, que a gente vai estar lá a partir das 10 da manhã, tá certo? Pra curtir com Beijo do Vampiro e Bob Robson. 11 de agosto, lá no Clube das Alpes. Dia 16, todos os caminhos nos levam aí pro aniversário da cidade de Teresina, no Espaço Cultural Ar Livre. É pancada, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E dia 28 de setembro é a vez do Campo Grande receber Bob Robson e PH do Forró numa festa linda de inauguração do Clube do Osvaldo. Dinha do Programa da Noite. Ligue e escolha. Dobradinha da Noite. Charlie Josie. A Jolly Josie, a Jolly Josie, the people's transportation, a Jolly Josie. Melô de Josean, tá aí pra você, a Jolly Joseph. Aí ficou Melô de Josean pra você com Jacob Kid Miller, um dos grandes cantores que vão ser interpretados no dia 16 de agosto, aí no Espaço Cultural Ar Livre, embaixo da ponte da Frei Serafim. É, hoje tá diferente, vambora! Watch and peep and chat about you this and do that, and the devil knows what. Now they are so inquisitive. Então, tá aí, dizem que ele é o pai do Bob Marley, pai musical, Joe Higgs, tá certo? Monte Radio, aqui pra você na nossa programação, hoje diferente, é a dobradinha da noite. Quem não se arrepia, cara, com essas pedras rolantes aí no seu rádio. Jimmy Cliff, Love I Need You. Cara, que lindo, que maravilhoso. Agora dá pra você definir. Você quer Jacob Miller? Você quer Joe Higgs? Ou você quer Jimmy Cliff? Deixa eu mandar um beijo pra ela, que também tá se organizando pra ir pro show. A Ed Modas, alô Edmilson, um beijo pra você. Alô Sandrinha, tamo juntos, obrigado pela sintonia máxima do programa. Deixa eu mandar um abraço especial também pra eles que estão na sintonia máxima do nosso programa. Alô meu amigo Nival, Dona Gracinete, Vitor, Pablo, Entimô no Maranhão. Alô Zé Raimundo, obrigado aí sempre pelo carinho. Alô Luiz Gonzaga da Silva Sauro, Dona Jesus, Aleda Chayane, Luiz Pedro, João Henrique, Henrique Júnior, na Vila Jerusalém e na Vila Costa Rica. Muita pedra pro seu rádio aguentar tanta sensação. Deixa eu mandar um abraço pra ela. Alô, é Nazaré Castelo Branco, a NASA. Tá curtindo a gente, sabe onde? No Disseu Arco Verde, curtindo no seu radinho, tá certo? A todo vapor, a toda altura. Só para lembrar que nós estamos indo à sexta-feira, que é dia de reggae, é dia de pedra. Mas enquanto isso, na sala de justiça... Free me. Why won't you free me? Your sweet memory will always comfort me. So why should I be feeling sad? As far as I can tell, you knew so well. I was always at the end of the line. I've loved you as much as any man can, but not enough to make you mine. So long, easy rider, I know I'll miss you for a while. But sooner or later, I know that I'll forget you. And I'm telling you, baby, free me. Come on and free me. Why won't you free me? Tá aí pra você, Aurea, Hip, Flip Me. É, a Ed Modas adora esse som, deve estar curtindo aí de volume topado. Valeu, Ed. Beijo pra você, obrigado pelo carinho. Muito bem, agora que você já ligou, escolheu a sua, a gente vai fazer o seu gosto musical. O seu pedido é uma ordem aqui na nossa programação e eu tenho certeza que você do outro lado está curtindo e muito. Aproveitar aqui às 9:47 pela nossa 98.3 Rádio FM Assembleia, a Rádio da Cidadania Piauiense. Mandar um abraço aqui para Dona Mazé. Exatamente. Oi, Dona Mazé, um beijo para a senhora. Um abraço aí pro seu Francisco, tá certo? O seu esposo aí mora, sabe onde? Lagoa dos Afonsins, meu amigo. Estão lá curtindo a programação, tá certo? E ela tem um jardim lindo na sua casa e com certeza tá fazendo arte por toda parte. Valeu, Dona Mazé! Beijo, abraço pra senhora. Muito obrigado pelo carinho, tá certo? E muito obrigado pela colaboração. Isso é maravilhoso, tá bom? Obrigado sempre. Vambora, agora sim, estamos às 9:48, Teresina, Timon, Piauí, Maranhão, Brasil. Tá aí pra galera que tá ouvindo, curtindo a nossa programação, os nossos bons policiais, tá certo? A cúpula das polícias todas integradas, tá certo? Comandando esta cidade, tá certo? Deixando a gente com a sensação de segurança. Valeu pelo belo trabalho, valeu pela bela situação e atuação, tá certo? A polícia realmente vai onde o crime está ali se abordando, está acontecendo algo, a polícia está lá para nos dar segurança, para dar segurança aos cidadãos e às cidadãs teresinenses, piauienses e brasileiras. E, por que não, mundial. Você viu o que aconteceu com o Trump, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, você viu lá, que teve a mão de Deus, né, que afastou a cabeça dele um pouquinho na hora que o cara lá atirou, apertou o gatilho, Deus soprou um pouquinho assim a bala e pegou na orelha, tá certo? Incrível como os milagres acontecem e a gente ficou super, super feliz, tá certo? De ter Deus ter salvo mais uma alma, mais uma pessoa, tá certo? Que com certeza é amado, tá certo? Pelo povo, pela sua nação. É importante demais que as pessoas possam pensar, falar livremente, seja em Teresina, seja no Piauí, seja nos Estados Unidos, isso é importante demais. Benza a Deus. Vambora, Teresina, você pediu, tá tocando. A Johnny Josie.